DJ Murilo Mesquita. Até você vindo nada e me dá sua mão. E me fazer voar por onde eu jamais voei. E com o passar dos anos, olha o que a gente fez. É que eu era bem pequeno, tipo Plutão. Você veio do nada, arranhando meu irmão. Depois me fez voar por onde eu jamais voei. E com o passar dos anos, olha o que a gente fez. Abaixo do radiador, ninguém sabe onde eu sigo meu plano. Vou travar, pra cápsula do tempo banal. Sou relato, se quiser eu bato fogo. Meu barulho dessa cidade pra te ver. Baby, nunca é tarde pra gente se conhecer, yeah. Me diz qual foi a última vez que tu se sente feliz. Fazendo algo simples, como levantar da cama. Mudou tudo e tudo agora tá bacana. Me chama, me fala, me ama. Tinha pra ter ouro, só tinha umas letras velhas na caixa. Eu joguei pro mundo e fiz uma bomba, deixa os inimigos em coma. Rezando pra minha vibe acabar. Tão pequenininho, tipo, tão tão. Até você vindo nada e segura minha mão. E me fazer voar por onde eu jamais voei. E com o passar dos anos, olha o que a gente fez. Eu era pequenininho, tipo, tão tão tão. Até você vindo nada e segura minha mão. E me fazer voar por onde eu jamais voei. Passados anos, olha o que a gente fez. Abraça. Se o mundo inteiro tá cruel, passa. Eu fiz o meu universo inteiro em casa. Tão longe dessa gente snob, eu sei que eu sou feliz. Por isso eu canto alto. Quando eu tô contigo aqui, danço descalço. Simples, mas a vida é assim. Até você vindo nada e me dar sua mão. E me fazer voar por onde eu jamais voei. E com o passar dos anos, olha o que a gente fez. Eu era pequenininho, tipo Plutão. Até você vindo nada e me dar sua mão. E me fazer voar por onde eu jamais voei. E com o passar dos anos, olha o que a gente fez. Mas depois de eu fazer essa música, eu refleti que talvez meu gato possa estar dando um mó rolê em Plutão, né? Sei lá. Mas ele volta, ele sempre volta pra casa. Botãozinho. Yeah, yeah. Femizinho.